clientes e amigos do Ponto Certo Restobar. Nosso horário de atendimento mudou. Quarta e quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde. De sexta até domingo, estaremos abertos todos os dias, inclusive para almoço. Agora com pratos executivos em nosso cardápio, além de espetinhos deliciosos e frango assado, tanto para comer no Ponto Certo como para pedir no delivery. Isso mesmo, vamos deixar onde você desejar. E tem muitas outras novidades e mudanças em nosso cardápio. Todos os sábados, a feijoada do Ponto Certo, a melhor feijoada da região. Vem ser feliz no Ponto Certo Restobar. As lojas Raimar têm a melhor oportunidade para você comprar sua antena digital Sky com preço imbatível. Confere só essa super oferta. Antena digital Sky de 75 centímetros de 750 por apenas R$ 549 à vista ou em uma mais 9 de 64,90. E aí, gostou? Ah, mas ainda tem essa super oferta. Antena digital Sky de 60 centímetros de 750 por apenas R$ 499 à vista ou em uma mais 9 de 59,90. Ah, e a instalação é inteiramente grátis. Mas corra pra loja e aproveite, porque é por tempo limitado. Lojas Raimar, o melhor lugar de comprar. Loja exclusiva tecnologia e acessórios. A sua loja mais completa. Nela você encontra celulares, tablets, carregadores, fones de ouvido, baterias, cartão de memória, pendrives, capas e películas. Além disso, você encontra também rádios, caixinha de som, lanternas, relógios, óculos, mochilas e cabos em geral. Exclusiva, a sua loja mais completa. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito e também trabalhamos como correspondentes do Banco do Bradesco. Você aposentado ou pensionista podem contar com os serviços de pagamentos de boletos, saques, abertura de contas e outros serviços. Exclusiva, tem preço e tem tudo. A partir de agora, a Nória FM só toca forró. Está entrando no ar a Nória Forrozeira. Uma hora com o melhor do ritmo nordestino. É hora de arrochar o nó e dançar forró. Manda seu áudio aí no Anória Zap 995244186. A Nória Forrozeira. Isso é forró de aço. Gabriel, compositor, meu parceiro, tamo junto. O som do seu coração, Beneditinos, a Nória. É isso aí, massa forrozeira. Vamos começar agora o nosso programa de forró. E atenção, você ligado no Som da Nória, você aqui em Beneditinos. Alô você dos interiores e alô você das cidades vizinhas. Curtindo o Som da Nória Forrozeira. São 6 horas mais 6 minutos. E a partir de agora você vai conferir muito forró, muito piseiro, muita música boa e muita novidade pra você, tá bom? Vai também uma boa tarde especial para você ligado aqui no Som da Nória FM, para você que está curtindo aí no site, né? O nosso site aí, com certeza você aí no Brasil ou aqui mesmo em Beneditinos, você está ouvindo aí no nosso site? Parabéns, tá bom? Porque aí a qualidade é 100%. Tá valendo aí o teu pedido pelo 995244186. Você pode pedir em qualquer cantinho do Brasil e do mundo. Você vai ouvir as melhores do mundo do forró aqui pela sintonia da 87,9, o som do nosso coração de Beneditinos Piauí, para agora para todo o Brasil e o mundo, tá bom? Basta você entrar no nosso site e ter muito dado móvel, né? E também Wi-Fi. Só vai com internet, meu amigo, lá. Aqui não, aqui é todo cantinho, você vai ouvir. E vamos deixar de trololó e vamos começar com ele. Ele que foi o meu amigão, né? Foi não, é. Só que ele fez parte do nosso antigo e saudoso forró Maliciá, ele que cantou pra gente aqui um bom tempo, viu? Etevaldo e Forró de Aço, música muito bonita, lançou hoje, vai ouvir aqui em primeira mão pelo som da Nória Forrozeira. Em seguida tem mais uma polêmica, mais uma música bonita da Juliana Bond, doida. É mais uma polêmica, você vai conhecer em primeira mão aqui pelo som da Nória Forrozeira. E tá valendo o teu pedido. Forró de Aço, a canção de Gabriel, compositor, meu parceiro, tamo junto.